Está no ar, Rádio Gringues. Como hoje é a última rádio de 2017, eu farei a rádio com uma voz bem zen, bem tranquila, bem relaxante. E eu desejo que este 2017, esse final de 2017, seja muito bom para todos nós. Agora eu vou tocar uma primeira música aqui na Radio Gringues. Together. Now I know what love is worth in a broken world, but I can't get past the hurt. realizar a primeira ligação feita por um celular, a Motorola ligou para uma empresa rival e perguntou se a ligação estava boa. Há séculos atrás, os anões eram mantidos como brinquedos e usados para entretenimento das famílias reais da Espanha. A música tem a capacidade de reparar danos cerebrais, bem como recuperar memórias perdidas. Pensamentos negativos podem danificar seu sistema imunológico, prejudicando sua saúde física e mental. Jogar videogame requer mais envolvimento intelectual e contribuição criativa do que ler um livro, de acordo com um estudo. Edgar Mitchell, a sexta pessoa a pisar na Lua, pela NASA, através da NASA, afirma que extraterrestres já entraram em contato com eles várias vezes. Ele foi o único que teve coragem de dizer, pois os outros ficaram com medo e foram ameaçados de contar isto. Pessoas que preferem sentir frio do que calor tendem a ser mais introvertidas. Temos mais dificuldade para dormir em noites de lua cheia. Dormir após aprender alguma coisa aumenta a sua capacidade de se lembrar dela. Sim, professor, eu conheço. Que começa com a letra G é os jambros. Isso mesmo, os jambros. Seguro de lo que sientes. Aunque no estés você para conhecer a dor nos caminhos percorridos, os rios que teve que atravessar, as dificuldades que precisou enfrentar, às vezes sem pedir ajuda de ninguém. Mudar teu semblante, amor vale mais que diamante. E pra vida nova, uma outra chance. Um brinde, vamos adiante. Buscando um novo lugar. Depois do horizonte, desbravando o mar. Novos sentidos, um novo olhar. Eu sigo o instinto pra te encontrar. Te encontro ao vento, eu vejo que com você é melhor. O mundo não se encontra só. Te encontro ao vento, eu vejo que com você é melhor. De quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim e só depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo aqui que em boa hora, me agrada ser essa pessoa que você adora. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Minha alma é pura e pouco me importa se sou controversa. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Can't be seen. seu celular sem uso de fio, apenas colocando o aparelho em cima da mesa. A equipe da Pixar teve a ideia para a UE, Vida de Inseto, Procurando Nemo e Monstros S.A. durante um único almoço em 1994. Uma mensagem inesperada de uma pessoa que você gosta pode causar um efeito positivo em seu corpo e melhorar imediatamente seu humor. Existe um despertador para iPhone que doa 25 centavos para a caridade toda vez que você aperta o botão soneca. São gastos 2 milhões e meio de dólares para produzir um episódio de Walking Dead e eles faturam 11 milhões com comerciais em cada episódio. Sim, eles gastam 2 milhões e meio de dólares e eles faturam 11 milhões só com comerciais. Pessoas que bebem muito café e outras bebidas cafeinadas têm mais dificuldade em identificar e descrever suas próprias emoções. Senso de humor é a qualidade mais importante para um relacionamento bem-sucedido, segundo pesquisa. Agora uma outra curiosidade. Vamos lá. Pessoas que fazem maratonas de séries geralmente escondem sentimentos de solidão e depressão. Músicas tristes causam mais arrepios que músicas felizes. Pessoas felizes preferem ter conversas mais profundas. A longevidade tem sido associada à atratividade. Quanto mais atraente você é, maior sua expectativa de vida, de acordo com uma pesquisa. Os chineses foram os primeiros a usar a maconha. A força necessária para dar 3 espirros consecutivos queima exatamente o mesmo número de calorias que um orgasmo. Pessoas que falam 2 ou mais idiomas. Sim, pessoas que falam 2 ou mais idiomas podem inconscientemente mudar de personalidade para cada idioma. Você precisa ter apenas 2 amigos próximos em quem pode confiar e se dedicar. Ter muitos amigos pode causar estresse e até depressão. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you got gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurting and crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? The world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. People killing, people dying, children hurting and crying. When you practice what you preach, would you turn the Eu já faz vários meses que eu não coloco açúcar refinado, o açúcar refinado. Faz vários meses que eu não coloco em nada que como, nem sal, porque eu possuo um paladar sobreaguçado. Por isso eu não sinto a necessidade de colocar nem sal nem açúcar em meus alimentos. Eu tenho um paladar sobreaguçado, eu sinto o gosto dos alimentos ao natural. Então, eu não preciso nem de sal, nem açúcar para exaltar o gosto das coisas. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Testosterona. É, a testosterona tá, da tetinha. Tem, né? O hormônio febidismo. Mas dá vontade também, não dá? Você... Estrogênio. Isso, tu tem esse. Tem esse. Tem muito estrogênio. Tem muito estrogênio. Começa a ter tetinha, o cara começa a produzir começa estrogênio. Começa a ter teta e ficar com gordura aqui, ó, grande. Gordura grande na virilha. É, gordura na pélvis. Na pélvis. E aí tira, né? Vai virando uma perda com o corpo feminino. Isso. E aí não impõe respeito no babinho, não, por impõe exemplo. Respeito. É, numa... é verdade. Mas não precisa brigar, o né? O primeiro a apanhar é a da eu. Mas é? Agora estamos tomando a tedoda. Tá fazendo treino, tá treinando, tem que fazer um treininho, né? Tem que dar TI com a academia. Isso. Aí depois se aferro. Isso. E aí fica lá e sua bastante. Sua. É uma loucura. Tem que fazer um cardio, tem que fazer um cardio também, uma corridinha. Uma corrida, Cardio, coração acelerado. É. Coração é acelerado. O do coração cardio. Acelerado, é, acelera o coração, cara. É o pequeno. Mas faz. Ah, tá. Um coração... pouco menor que um coração normal. O teu coração é menor? É menor do pouco. Por quê? Eu não sei, eu perguntei, mas qual o tamanho do coração de galinha? E não, um pouco maior. Um pouco maior. Tamanho do coração do Chester? Não, um pouco maior. Da ovelha? Não, do porco? Não, o porco é muito grande. E aí eu não sei qual é o tu bicho. Tu tá entre o Chester e o porco. E o bicho preguiça. E o koala. Chester e porco. O coração, nosso coração tem o tamanho da nossa mão fechada. O meu é a mão do bebê. É? Tá. Bem pequenininho.

quero tanta, mas tanta picuinha. Falando que as mulheres possuíam bucetas, que era algo podre, e etc. Que na infância eu tinha até nojo de encostar na minha e até de passar sabonete direito. Essa sociedade é um lixo. Elas falam isso só para as meninas terem repúdio do próprio corpo. You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move. 2017. Agora vou tocar a última música de hoje. É em 2018 terá Rádio Gringues uma vez por semana. Dove sei adesso? Dove sei, amore mio? Dove l'amore? Dove l'amore? How can I tell you of my love? Here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song, with my love song. Dove l'amore? Dove l'amore? Where are you now, my love? I need you here to hold me, whisper so sweetly. Feel my heart beating. I need to hold you in my arms. I want you near me. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song. Oh, with my love song. Beauty of your face. I'll keep on singing till the day.